Diariamente, você ouve pela Rádio Saturno Faixa Brasil, programa que reúne e traz de volta as canções que marcaram o cenário musical brasileiro. Faixa Brasil, as melhores músicas de todos os tempos. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Faixa Brasil, o toque da boa música brasileira no seu dia a dia.